sempre esqueço. Minha mente vazia, minha coluna torta. Tempo passa rápido, vou sem demora. Quase toda minha vida eu jogo fora. Acho que eu esqueço, mas não se apavora. Rancoroso mato, mas perdoo fácil. Hoje eu tô sem saco, vou ficar calado. Do nada eu penso, por que não me afasto? Minha cabeça é um drama, eu junto meus cacos. Olho pra paisagem, eu me sinto calmo. Mesmo que em volta quase tudo é caro. Não saio de casa, aqui tudo é caro. Eu não jogo mais, eu me sinto frustrado. Eu não jogo mais, eu me sinto frustrado. Eu me sinto frustrado.